só cantando em cima da mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. O mesmo improviso, o mesmo padrão o tempo todo. Toda essa coisa. Faz alguma coisa diferente, toca alguma coisa diferente, tá acontecendo alguma coisa. Thank you. Thank you. Thank you.